Cheiro 13. A televisão dá notícias sobre três bombas que os comunas fizeram explodir em Lisboa. O senhor Alcino diz: vai haver uma guerra civil, tão certo como chamar-me Alcino. Olhamos uns para os outros e começamos a rir sem motivo algum. O senhor Alcino enxota-nos com a mão: cresçam e apareçam, seus gandulos. Na vossa idade já tinha comido o pão que o diabo amassou. E persegue-nos pelo corredor até à entrada. As pernas arqueadas e o nariz adunco do senhor Alcino ainda nos fazem rir mais. Se os vossos pais não vos educam, educo-vos eu, à minha maneira. O porteiro Kane, que faz sempre os turnos da noite, sorri. O senhor Alcino cansa-se e vira as costas a praguejar. Gandulos que não merecem o que comem. Quase se cruza com a mãe e com a minha irmã, que saem da sala de convívio. Vêm com a dona Suzete e com a cunhada dela, a Gigi, que apesar de ser muda, diz umas palavras que ninguém percebe, a não ser a dona Suzete, e que começam sempre por rrr, vindo da garganta como se fosse escarrar. A mãe está a torcer as mãos nos bolsos do casaco que lá usava no cacimbo. Conheço aquele torcer de mãos. A mãe está a ficar pior. Os demónios andam a rondá-la. Afinal, a culpa não era daquela terra. A mãe, aqui, também não está a salvo das crises. O pai e o tio Zé ainda não escreveram. E já não sei o que hei de pensar. Mesmo com a guerra, mesmo com os carteiros pretos. Continuo a dizer à mãe que não aconteceu nada. Mas já passou tanto tempo que até a mim me custa acreditar. Quem nos escreveu foram os familiares da metrópole. A minha irmã ficou tão contente quando o senhor Teixeira disse que havia correio para nós. Até deu um pulo na recepção, as mãos na cabeça, como fazem as raparigas sempre que se alegram. Ai meu Deus, temos carta! Ficou tão desiludida quando viu que a carta era dos familiares da metrópole. Ainda tentou convencer-se de que podiam ser boas notícias. Se calhar escreveram a convidar-nos para irmos viver com eles. A minha irmã queria que nos acontecesse o mesmo que ao senhor Flávio, do 211, que se foi embora com a mulher e a filha para viver com os familiares que lhes ofereceram casa e comida. O senhor Flávio estava tão emocionado quando se despediu, as imbambas na entrada do hotel e o senhor Flávio: quem tem uma boa família não tem nada a temer no mundo. Ser retornado de hotel também é mau, porque quer dizer que não há sequer um familiar que goste de nós o suficiente para nos querer em casa. Os nossos familiares da metrópole escreviam sempre aquelas mentiras das saudades. Se vos pudesse dar um abraço, as saudades que vos tenho. Mas agora que nos podiam dar todos os abraços que quisessem, temos muita pena do que vos aconteceu. Estava capaz de rasgar a carta. Aqueles fuinhas de merda. Temos a certeza de que tudo se vai compor. Deus é grande. Fuinhas de merda. Espero que os pretos tenham apanhado o álbum das sinezinhas e o tenham rasgado de alto a baixo. A minha irmã chama ao elevador. A mãe cumprimenta-me, como se não tivéssemos estado juntos no plenário. Faz as apresentações. O meu filho Rui. E pergunta-me: conhece a dona Suzete e a cunhada? A mãe já não usa o pó azul nos olhos, nem o batom cor-de-rosa nos lábios. Já não cheira a cifrés. A dona Suzete e a muda estão no quarto, quase ao lado do nosso, no 310. Como é que podia não conhecê-las? Se estamos há mais de um mês neste hotel, sempre a ver as mesmas pessoas. A mãe está a ficar pior. Não ajuda nada ao senhor Martins passar, vindo da televisão, a dizer: o Bochechas está a fazer frente aos comunas, mas vai perder. Não nos livramos de uma guerra civil. A mãe torce ainda mais as abas do casaco. Se aqui também houver guerra, vamos para onde? Não vai haver guerra nenhuma. Falo tão alto que a dona Suzete até se assusta. A mãe sorri e concorda. Não vai haver guerra nenhuma. A minha irmã boceja. O elevador está aqui. Tenho tanto medo que a mãe fique pior, que estou sempre a ver ameaças nos gestos e nas expressões dela. A mãe não está pior e os demónios não andam a rondá-la. E também não vai haver guerra nenhuma. Se houvesse, os de cá fugiam para onde? Não podem ir todos embora para outros países. Mesmo que para sair daqui não sejam precisos aviões. Não podem ir todos a pé para a Espanha. Nós é que não podíamos chegar aqui a pé. Ainda bem que a América emprestou aviões. A América e os outros países. Nos jornais dizem que é a maior ponte aérea que já se fez. O Lee sempre gostou de recordes e deve estar contente. A maior ponte aérea do mundo é uma coisa importante. Se houvesse guerra aqui, sempre queria ver se os de cá se iam todos embora, se deixavam tudo ao Deus dará, como nos obrigaram a fazer. O pai tinha razão. Aquilo era a nossa terra. Devíamos ter ficado lá. Só um cobarde abandona a sua terra sem dar luta. O pai pode não ter sido esperto, como o senhor Manuel, mas o pai é que tinha razão. Foram todos cobardes. E eu também. Eu mais que todos. O Pacaça discursa outra vez. O juiz e o do sindicato já abandonaram a mesa. E no resto da sala há muitas cadeiras vazias. A maior parte das pessoas está na varanda. As noites da metrópole também podem ser bonitas e cheias de estrelas. A voz do Pacaça na lenga-lenga do costume. Estamos aqui por direito próprio. O Iarne paga a diária, como se fôssemos hóspedes. Hóspedes normais, não se atulham. Quartos de hóspedes normais. Não lhes é servida comida, que nem para um cão é boa. Alguém está a fazer dinheiro à nossa custa, diz o Pacaça com o punho erguido. Já fomos roubados uma vez, mas não nos deixamos roubar uma segunda. É vergonhoso que o hotel esteja a aproveitar da nossa desgraça. A senhora diretora diz que prescindiu de manter o último piso reservado aos turistas para ajudar mais famílias, mas todos sabemos que não há turistas suficientes. Só vinha cá um maluco ou outro, daqueles que não querem perder a oportunidade de ver uma revolução. Desgraçados. Bom proveito lhes faça esta revolução de pacotilha. A senhora diretora quer convencer-nos que estão todos a fazer o melhor que podem para ajudar-nos. Mas a única coisa que temos a certeza é que nos estão a roubar o melhor que podem. Queremos a piscina cheia, porque os hóspedes têm direito à piscina cheia e nós não merecemos menos. O Pacaça dá um murro na mesa, como há pouco o maoísta tinha dado, a propósito do pedido das horas extraordinárias. As palmas são tantas que parece que o hotel vem abaixo. O senhor Acácio põe-se de pé e o resto da sala imita-o. As províncias ultramarinas eram Portugal, continua o Pacaça. Há discurso para mais uma hora. O Pacaça nunca se cala. Como ele próprio diz, bem basta quando tiver a boca cheia de terra. Aí nem um pio. Voltamos a sair do plenário e pomos-nos a chutar de uns para os outros uma garrafa de plástico vazia que estava no chão. Olha-me este toque, há cobilhas. O Maurita exibe-se para duas empregadas da limpeza que passam vindas do plenário. Faz uma finta e assobia-lhes. Que belo mataco! Era capaz de morrer por aquele mataco. Tem ali um mataco que faz um homem sonhar acordado. Quando vamos para o Perdão ou para o Jardim do Casino, dizemos estas coisas às raparigas da metrópole, que não percebem o que estamos a dizer, mas sabem que são coisas porcas. E alegram-se todas. Ai, que parvos! Os retornados são tão parvos! A empregada vira-se para trás. Vai dar maca. Não sei porque é que o Maurita se meteu com ela. Nunca nos metemos com mulheres mais velhas. O Maurita não aguenta a bebida. Se bebe, começa a estrelhar e não há quem o pare. O pai não havia de gostar de ver-me com o Maurita. Acompanha com bom e serás melhor, como no livro da vida. Afinal, a empregada da limpeza não diz nada. O Maurita suspira ao vê-las desaparecer. Ando de olho naquela empregada à bué. Que mataco tão redondinho aquele. Nestas coisas é que se vê a mão de Deus. O bar ainda está mais cheio do que a sala de convívio, além dos que já se fartaram de assistir ao plenário e que esperam pelas votações, há os que vêm dos outros hotéis. Há sempre gente dos outros hotéis quando há um plenário. Estamos todos metidos no mesmo barco. O que é mau para uns é mau para todos. Deviam ter pensado assim quando os tiros começaram. Mas em vez disso, puseram-se a encaixotar as bicuatas, dias inteiros, a martelar ripas de madeira à volta das tralhas. Não descansaram enquanto os contentores não ficaram prontos e não os despacharam para a metrópole. Pareciam meninas do liceu feminino, em véspera de passeio de finalistas. Todos excitados com a mudança. Vamos para a metrópole, vamos para a metrópole. Até eu, apesar dos avisos do pai, na metrópole há cerejas. Cerejas grandes e luzidias que raparigas põem nas orelhas a fazer de brincos. Raparigas lindas. Até eu. Os de cá deviam tratar-nos ainda pior. Quem não luta pela sua terra não merece respeito algum. E agora não adianta dizer a união faz a força. Se ficarmos todos juntos, não nos acontece nada de mal. É tarde demais. Se nos tivéssemos unido antes, nunca teríamos sido retornados. Agora já não há nada a fazer. Os de cá chamam-nos entornados para gozar connosco. Foram entornados cá, devem pensar que têm graça. Os retornados bem podem andar com cartazes nas manifestações, que não vai adiantar nada. E os plenários também não. O senhor António está de folga. E é só o Vítor a servir no bar. O Vítor tem sempre umas trombas que até assustam. E em dias mais movimentados, como hoje, não me admirava nada que pegasse numa arma e nos matasse a todos. Dizem que o Vítor não gosta de retornados, por causa do irmão que foi fazer a guerra na Guiné e veio de lá maluco. Não sei como podemos ter culpa do que aconteceu lá aos soldados que iam daqui. Para mais, o Vítor acusa-nos de termos andado a explorar os pretos, mas defende o irmão e os outros soldados que andaram a matá-los. É mesmo esperto. Explorar é mau, mas matar já é bom. Claro que o Vítor começa com a cantilena. Os soldados foram obrigados. Não havia nenhum que quisesse ir para lá. Blá, blá, blá. Se o Vítor tivesse ouvido as histórias da mãe, quando o vosso pai acabou a segunda classe, já tinha as estradas à espera. O vosso pai dizia-me, se se soubesse o suor com que as estradas são feitas, ninguém as pisava sem antes se benzer. A mãe do vosso pai teve 9 filhos. 9 bocas para comer e 18 braços para trabalhar. Só se deitava à conta aos braços, que às bocas podia-se roubar quase tudo. Uma rodela de cebola numa côdea de pão calavam os roncos das barrigas. Se o Vítor tivesse ouvido a mãe, saberia que nada nem ninguém obriga mais do que a fome e que o pai embarcou no Pátria mais obrigado do que qualquer soldado. No balcão do bar há bandeirinhas de quase todo o mundo. Uma fila de bandeirinhas espetadas. Fecho os olhos e escolho uma às cegas. Aquela em que tocar é a bandeira do país para onde vamos, quando o pai chegar. Já fiz este jogo várias vezes e já me calharam quase todos os países, até a China. O nosso destino ainda não deve estar decidido. É por isso que não dá sempre o mesmo resultado. Quando o pai chegar, logo decidimos. Mas tenho a certeza que o pai não vai querer ficar nesta miséria. Se antes de ter saído daqui o pai já não queria, muito menos agora. Fecho os olhos e vou tocar na bandeira da América. E rei. A Venezuela também não é má. Quando o pai chegar, vai levar-nos para a Venezuela. E repito em voz alta: quando o meu pai chegar, vai levar-nos para a Venezuela. O Maurita pede uma cerveja. O que é que o teu velho ainda está lá a fazer? Aquilo agora é só pretos. Se o teu velho não vem até à independência, nunca mais lá sai. Eles vão fechar as fronteiras e os brancos que lá ficarem vão ser todos mortos. O teu velho só não baza se for muito estúpido ou se quiser esticar o pernil. O Maurita faz uma daquelas caras, como se estivesse a morrer. Costumo rir-me das caras que o Maurita faz. O Maurita todo desengonçado, a fingir que cai. Mas desta vez não me rio. Agarro pelos colarinhos. Se tornas a falar assim do meu pai, dou-te uma sova que nunca mais te endireitas. Toda a gente olha, mas não me importo. O Vítor põe o copo de cerveja do Maurita no balcão. Por pouco não varro os copos e as garrafas do balcão. O meu pai teve de ficar lá a tratar de assuntos. E se tornas a dizer isso, rebento-te as trombas. O porteiro, Kane, não pode saber que vim sentar-me cá fora por me ter zangado com o Morita. Aproxima-se. O que foi, rapaz? O pai costumava dizer-me. Então, rapaz? O porteiro Kane não é como o Vítor, nem como os outros empregados. Estou farto de plenários, digo, não servem para nada. O porteiro Kane senta-se ao meu lado. A farda com os galões dourados de porteiro de hotel de 5 estrelas, sem um único hóspede para receber. Nós não somos hóspedes. O porteiro Kane fica ao meu lado, como dantes o pai. Pergunto-lhe. Por que é que vocês não gostam de nós? Não porque queira saber a resposta. Pergunto por perguntar. Quero lá saber se gostam de nós ou não. O porteiro Kane encolhe os ombros. Tem sido difícil para todos. Também tem sido difícil para nós. Nunca se viveu bem cá. E agora estão todos com medo que se viva pior. Eu e a minha mulher chegámos a ter carta de chamada para Angola. Se tivéssemos ido naquela altura, agora também estávamos de volta. Não calhou. Se pudesse contar a alguém que eles levaram o pai, talvez conseguisse acalmar-me. O destino é uma carta fechada, diz o porteiro Kane. Se tivéssemos ido naquela altura, talvez nos tivéssemos conhecido lá. O porteiro Kane sorri. E eu também. Mas em vez de contar-lhe que eles levaram o pai, ou que tenho medo que as crises da mãe voltem, minto. Se nos tivéssemos conhecido lá, tinha-o levado a dar umas voltas na minha mini-onda. É do que tenho mais saudades. O porteiro Kane nunca esteve em África. Se fosse da guerra por ser amparo de mãe, não tem como saber que invento voltas impossíveis. Falo-lhe do morro dos veados, do miradouro da lua, e enredamo-nos em lembranças de vidas que nos escaparam.